Porque a gente às vezes tinha capa de Então, eu achava que ganhava por produção, Então, é igual ele falou aí, criar um papel, não colocar para estar na porta, só de tal. Quando era desse jeito mesmo. E era uma coisa ali, sem garantia nenhuma para a gente, como profissional, que mandava os telefones da uva, esse negócio todo, e o risco era altíssimo, tanto para o paciente como para quem profissional. Então, eles falaram que Goiânia, os primeiros caras que iam para Goiânia, teve um avanço muito grande na área de do SUS, no começo de Goiânia, os primeiros caras que foram Goiânia que criou. Então, aí, isso me revoltou muito, porque na realidade, eu sempre sonhei com uma odontologia diferente. Eu até fiz o projeto do curso que vai fazer, e eu falei isso no mesmo livro. E uma das coisas que eu falei foi o seguinte, que eu, como dentista, nós como profissionais da área de saúde e tal, ficamos chocados, eu, por exemplo, chocado de uma final de um jogo no Maracanã, na cidade maravilhosa, quando eles focalizam a geral, sorriso é todo desertado. Isso para nós, dentistas, que somos uma população enorme no Brasil hoje, até com um número superior. Isso que eu estou procurando. Viu? Mas você vê, então, você vê aí que imagem que faz do Brasil, horrível para a gente. Então eu sempre me preocupei com isso. Eu trabalho no serviço público de Goiânia há 17 anos. Depois eu particularmente não queria mais morar em Goiânia, eu cansei de Goiânia, eu fui auditor da Caixa Econômica na parte de odontologia em perito. Uma região muito grande. Uma coisa que também me deu uma experiência muito grande, porque eu fui auditor Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Acre e Rondônia. Todo dentista só recebia a credencial da caixa quando o processo passava na minha mão, eu verificava se tinha feito, se tinha feito. Do interior eu fazia por amostragem via radiografia. Porém, eu já fazia, depois foi feito também por amostragem. Eu saí desse serviço da caixa e resolvi para a propriedade do interior e escolhi Pirópolis. Porque como morei em Fortaleza, minha mulher é cearense, eu tenho uma casa de praia, uma cidade que é pertinho de Fortaleza, comparar com isso. Eu ia para lá, mas como eu já tenho meus filhos com cidade de 100 metros, eu não quis ficar longe dos meus netos, então não tem para Pirópolis. Eu estou emprestado dos assentamentos da saúde do estado de Goiás para prefeitura do Porto de Pirópolis. E quem era a coordenadora do estado de Goiás? Era a Kênia, que você conhece, fez o curso, mas por causa do meu cotidiano, mas não pode continuar. Aí o prefeito falou, você é o mais velho, mas é assunto para a minha coordenação. Primeira vez que eu estou assumindo a coordenação. Aí, eu sempre me preocupei de colocar dente na boca do povo, não é tirar dente, colocar. Nem que o próprio total mesmo, eu acho que é isso aí que tem que fazer. Eu acho que o governo do Lula está preocupado com isso aí, porque é um país que tem que ir para... Se o idoso está chegando na idade mais avançada, ele tem que chegar com saúde. Saúde bucal é importante, ele já tem vários problemas aí, certo? Então, eu hoje estou querendo lutar por isso, como profissional da área de saúde. E lá eu acho que no Pirópolis, porque eu elegi minha cidade, quero ficar morando lá, quero ver se continuo sendo coordenador do bucal por muito tempo, mesmo que mude a prefeitura, quero ver se, através desses custos aí, de você ter uma bagagem para concorrer, certo? Então, é um sonho que eu tenho em todo mundo. Não sei, não sei. Eu não acredito que isso foi de tomar. E, na verdade, eu não fui lá, então, não lá desse tempo. Só saí mesmo para estudar, sem comer na matéria, na faculdade. E eu tenho 5 anos de formado e trabalho na prefeitura de 4 anos. No ano passado, a coordenadora assumiu o posto de coordenação do meu pai e eles me convidaram para assumir a coordenação. Então eu fiquei muito pouco em agosto para assumir a coordenação. Eu tenho muito pouco tempo de coordenação, mas não tive nenhum preparo também. Eu estou sofrendo junto com muita coisa. Principalmente em termos burocráticos também, não só em termos de administração, porque tudo é novidade, né? A gente está acostumado ali com pacientes, só consultório, né? É bem diferente. Então, assim, quando eu fiz a gente de capacitação sobre política nacional, a gente não teve, mas o meu vínculo com a prefeitura é contrato também, assim como todos os dentistas lá, com a questão de dois, que já está se aproveitando também, que é muito capaz de ser comigo, mas nunca mais teve com ele. E eu não acho que eu contei, eu devo fazer. Então, eu vou dar um pouco de saúde. Você tem consultório? Não, eu atendi em consultório. Eu só quando eu tomei, eu atendi em consultório. Depois, quando eu fui mandar para a estrutura, eu fui conciliado pelo leito. Aí depois que eu atendi a coordenação, não tem como mais não. É tanta coisa. E daí faz como, faz o doutor, daí não tem como, tem que parar. Mas assim, é uma área que eu tô gostando muito. Seja bem-vindo. O meu maior mérito hoje em dia, que eu considero, eu tenho orgulho de fazer um mostrar para vocês, as fotos do mundo, que a gente pegou um cacarete branco. Primeira vez que a gente foi apresentada para o telefonema. Vergonha branca, eu também não tem chance. E a gente conseguiu equipar o ônibus, né? E ele hoje atende na Procurão. E sabe que tem vários assentamentos, que é uma área agrícola, uma região que não é uma área ligada da América Latina. Então existem muitas fazendas, assentamentos, 200 famílias, 300 famílias. Isso fica 90 quilômetros de distância. E nós temos que entender esse processo, a região desse favorecido. E aí eu vim ver o ônibus. Aí contratamos um dentista e botei uma filha dele. Aí falou, seu pai, a filha, tal. Aí colocamos lá para chamar tudo, a topada, de tudo, tudo perfeito. Uma cuba para ir lavar a mão, outra para ter a cadeira, outra para ter espalho. Aí ela funcionava com duas cadeiras, uma para ter a cadeira e outra para o dentista. Aí ela tinha a cadeira lá no canal do programa. Aí nós tiramos a contar para o dentista, foi o plano. Aí como eu estava funcionando, eu pensei que ela voou. Que ninguém trabalha mais não, porque estava muito calor. E que não tinha poder, que o moço dele só tinha um pedaço aqui, que ele tinha um dedo. Eu falei, pô, é só reclamação, tá? É só... Então, a cidade hoje, com base ele deixou, acho que se não me engano, o primeiro aspecto. Mas agora, segundo cálculo da prefeitura, esse número pode chegar a 5% no município. Nós temos 35 dígitos de SF implantados, implantados a dois anos, SF implantados há dois anos, a tecnologia não foi certa. Você participou do conselho? Então, hoje uma preocupação que eu tenho é como atender esse grande número de pessoas. Porque a situação não é só um número de pessoas, porque são muito pobres. Então, pessoal, tem que tomar água. Nós fizemos também com os planos de todo o município, então eu digo aqui, a maioria da população, a grande maioria, não é classe média, é classe baixa, baixa. Então, aqui, muitos trabalham com sua vida. Então, hoje, o que a briga que eu tenho com os colegas é como trabalhar com prevenção e nós temos que fazer com os colegas. Então, essa é a grande dificuldade na mente. Tenho também um consultório particular e faço parte do conselho, hoje sou assistente secretário, mas devido à ausência de secretário, no momento, é atuante, mas assim, na parte odontológica não. É mais um pé na parte médica, não na questão odontológica. Uma questão assim que já há um tempo eu tento colocar para ajudar também nessa questão de saúde pública que nós temos. Vamos depois aprofundar mais o problema. Os anjos, né? Eu estou lembrada que desde final de 79, sou liderada, e em 82 eu entrei na época do Fundação Hospitalar, né, que hoje é a Secretaria de Saúde, trabalhei 17 anos em centro de saúde, só atuando também, e trabalhava 20 horas. Aí pedi para trabalhar 40 horas. Em vez de mudar para essa hora, eles me deram uma coordenação e uma chefia de unidade no hospital. E aí eu comecei a trabalhar e fui diminuindo cada dia, foi aumentando a minha responsabilidade, eu fui diminuindo o consultório. O dia mais feliz da minha vida foi o dia que eu atendi meu último paciente do consultório. Essa é uma história que nós vamos... Vai ser um produto desse trabalho. Depois fiquei, estou ainda na coordenação do Dama, trabalho do Dama até hoje, muito perto do Dama, vou morrer lá, acho, e continuo na coordenação, na chefia da unidade do hospital lá, e fui convidada para ser assistente da gerência do Secretaria de Saúde. Então eu faço 20 horas do Dama, 20 horas na Secretaria de Saúde, né? Morri de inveja dela ali, ó, porque nós temos dentistas são ótimos no DEC. O nosso problema é o que tem uma coisa da gestão. Como você tem apoio do secretário, do prefeito, não tem apoio nenhum. Tudo que a gente vai fazer é muito difícil, muita dificuldade nisso. Em relação à capacitação, né? Não, eu só fiz um curso para coordenadores de céu. Né? E não deu um curso. Só te desculpa, eu estava preparando formação de material ontem e eu não coloquei o seu nome completo. Depois a gente monta esse material lá no site, depois a gente coloca. Bom, gente, esse momento, não sei se vocês perceberam que na história de você, né, ou na nossa, deixa eu falar de nós também, então eu me formei em 1985 em Goiânia, na UFG, sou goiano de origem, na cidade que nasceu, de Goiânia, não vou falar muito, tem uma excelente cachaça, a referência de lá é a cachaça. Como um bom goiano. Então, eu me formei pela UFG e atuei na clínica, um período muito curto, e acabei entrando para a área de saúde pública, me especializei nessa área, entrei no estado, na Secretaria de Estado do Goiás. Depois, em 94, eu fiz concurso para a UFG, fui professor lá na Faculdade de Odontologia da UFG até 4 anos atrás, na área de saúde coletiva, odontologia e saúde coletiva. Depois me transferi aqui para a UNB, onde foi inserido não no departamento de odontologia, mas no departamento de saúde coletiva, né? Que é um departamento multiprofissional, nós temos sociólogos, odontólogos, médicos, enfermeiros, antropólogos, exatamente porque a área de saúde coletiva e saúde pública é uma área multidisciplinar. Né? E então eu faço parte dessa equipe. Eu só tenho um departamento que tem um núcleo também nessa articulação. E assim, um pouco essa a trajetória. Na época, minha experiência de clínica, assim, a gente procurou até inovar na clínica, montamos um projeto, naquela época era de empresa já, né? Uma lógica que vem construindo agora, né, mais fortemente, a odontologia de grupo, né? E a gente trabalhava com a PHD na clínica privada. Consultórios, nós projetamos equipamentos, era uma ousadia, só que acho que a gente ousou demais, assim, a gente era do lugar, talvez 5 anos depois estava mais contexto, mas é o preço de quem assim, tenta inovar, né? Então, você está sujeito a correr mais os maiores riscos, né? Mas de qualquer maneira, acho que é fácil. Para muita coisa que aconteceu depois. Né? E também da experiência que eu tive na universidade, na discussão que estava acontecendo naquele momento. Mas o que eu queria trabalhar com vocês um pouco assim, na nossa história, no que vocês contaram aqui, né? A Delta não falou. Nós vamos começar exatamente. Delta, caramba. Formado em 1967, da Faculdade de Odontologia de Bauru. Sou paulista de São Paulo, da capital. Sou paulistano. Conheço a profissão. Tinha colega de turma, tenho colega de turma, Tomoyoshi Falco, que é nascido por missão. Muitas vezes eu passei final de semana por missão. Hoje está maravilhoso. Mas eu desenvolvi, fiquei uns 6, 7 anos trabalhando em São Paulo. Desde aquele tempo eu já pensava em sair de São Paulo. Então, desenvolvi minha profissão, na verdade, em Goiânia. 30 anos em Goiânia, especialista em Banco de Abril, trabalhei com a Caixa Comum, que é o tempo nosso. Hoje também sou especialista em políticas públicas, gestão e saúde, pela ENSP. E faz 4 anos que moro em Brasília, vivo com o governo Lula. Dirigi o departamento de planejamento patrimonial por 2 anos e pouco, e depois me transferi para o Ministério da Saúde, e tenho o prazer de estar aqui com vocês, com o professor Márcio, na aplicação dessa pesquisa, desse trabalho na rede. Então, eu queria começar exatamente pelo 1967. Um pouco exatamente o que eu estava dizendo, na perspectiva da gente entender um pouco, a partir da nossa história, cada um na sua fala expressou, compreender um pouco a história da odontologia, dos nossos modelos, né, assistenciais, e nesse processo também entender um pouco como é que a região, né, o que foi acontecendo no país e na região nesses últimos 40 anos. Né. Muitas vezes a gente não olha muito as nossas trajetórias pessoais como referência para entender o que está acontecendo no município, na região, no país, ou mesmo nas profissões. E muitas vezes, né, pelo relato de vocês aqui, assim, dá para a gente fazer uma síntese de várias coisas interessantes que aconteceram, que estão acontecendo e que são base para a gente pensar o que virá, né? Quer dizer, a partir desse contexto, a partir dessa história, é que a gente vai pensar a luz do passado, pensando no presente, projetando o futuro, né? Essa é uma concepção de trabalho, essa é uma concepção também da gente trabalhar a formação das pessoas, ou seja, valorizar, né, e traduzir essa história pessoal como algo que produz sentido, tanto para cada um de vocês, como para as pessoas com quem vocês trabalham, né? Quando a gente vai trabalhar em equipe, ou quando a gente vai trabalhar com a comunidade, por exemplo, essa é uma dimensão fundamental, né? E quando a gente vai trabalhar com gestão democrática, então, principalmente, ou seja, a ideia de que você, as coisas não acontecem por geração espontânea, as coisas não estão dadas a priori, elas são construídas, elas se constituem, e ela se constitui a partir das pessoas, né? A partir das relações, dos movimentos que vão acontecendo. Então, a odontologia se constituiu dessa maneira, né? A região, quando a gente está inserido, ela também se constitui a partir dessas demandas, das necessidades, dos desejos, né? Das vontades, dos interesses maiores, né? De tudo que aconteceu nesses... E aí eu estou pegando nesses últimos 40 anos, né? Pegando a referência do nosso Peridel aqui, que eu acho que são 40 anos fundamentais no país, na região e na odontologia para a gente entender o que vai acontecer daqui para frente. Essa concepção está ligada a uma ideia que se transforma em política pública também para a saúde, e que vocês vão ler no material, possivelmente à tarde, do departamento vai colocar que um dos pressupostos para a implementação da política de saúde bucal é a educação permanente, ou seja, um processo de educação permanente na constituição da política. E muitas vezes, quando as pessoas falam desse pressuposto da educação permanente, tem a ideia de que é a lógica de você alimentar as pessoas com novos conhecimentos permanentemente, ou seja, atualizar aquele sujeito com novas informações. Isso é um pedaço da história, né? Mas a educação permanente, ela tem fundamentalmente como base isso que eu acabei de falar para vocês, ou seja, a ideia de que cada sujeito, independente, né, com a sua história, que vai constituir essa política. Então, a ideia é da gente recuperar esses sujeitos, né, essas pessoas, seja o trabalhador, seja o usuário, seja o gestor, na constituição da política, né? Então, a lógica da educação permanente, ela nos remete a uma visão um pouco mais aprofundada, onde o contexto e a história são fundamentais, tá? Então, entender o contexto e sua história é um componente fundamental para estruturar a educação permanente. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar no município a ideia da educação permanente, eu tenho que entender o contexto, né, o DF, o contexto da região, o contexto do município, e a história, né, daquelas pessoas que estão inseridas nesse contexto, né, para que a partir daí a gente possa efetivamente estar identificando quais são as necessidades, quais são as demandas, né? Seja de atualização, ou seja, de transformação mesmo da prática daquelas pessoas, porque muitas vezes a atualização por si só de novos conhecimentos não significa que eu vou transformar a minha prática, né? Porque às vezes eu recebo aquela informação, até entendo ela, mas não consigo fazer sentido, dar um significado naquela informação para que ela vire uma prática, né? Para que eu coloque aquela informação em prática. Então, hoje, a gente tem falado muito da Política Nacional de Saúde Bucal, a gente tem falado muito de saúde bucal, mas muitas vezes a gente não para refletir exatamente o que é isso, né? Quer dizer, da onde vem isso? A ideia de saúde bucal, Eu, na minha época, eles não falavam de saúde bucal. Né? Não existia essa referência de saúde bucal. Então, essa é uma questão nova. Né? Agora, o que significa essa questão? O que significa saúde bucal? Quando a gente fala da saúde bucal, todo mundo começa a falar saúde bucal, saúde bucal. O que é a saúde bucal? Né? Então, e o que é a política de saúde bucal? Porque se você não sabe o que é a saúde bucal, a política de saúde bucal é decorrente, né, do que é a saúde bucal, da concepção de saúde bucal. Né? A política é, vamos dizer assim, a implementação desse conceito numa prática de saúde bucal. Né? Então, o que eu quero um pouco trabalhar com vocês hoje é essa perspectiva, né? do que a gente está falando, né? Efetivamente. E aí, um pouco, quando falei da história, do contexto, para a gente entender como é que a gente chega, então, a essa concepção. Né? Então, eu queria um pouco, ainda retomando aí a história que vocês colocaram, e aqui nesse documento, por exemplo, logo no início, né, depois que vocês leem com calma, ele começa exatamente no capítulo 1, ele começa aqui dizendo a história dos modelos assistenciais na saúde bucal brasileira. E aí ele faz referência a três modelos assistenciais. É um pouco essa ideia, né? Vamos entender tudo que a gente já fez, a nossa história, para nos situar nesse contexto atual da política de saúde bucal. Bom, em 1977, ou seja, de 1977 a 2007, assim, na fala de vocês foram falando isso, vocês foram contando isso, mas o que aconteceu nesse período? Qual era que caracteriza 1967? O momento político era o momento da ditadura, né? O Estado foi o momento onde o INPS foi criado a partir dos fundos de pensões que eram por categoria, do governo autoritário, centralizador, centralizou um bom fundo de recursos que era da Previdência Social, né? E a partir desse fundo, ele financiou um modelo assistencial de saúde pública. Né? Esse é o momento que a gente está vivendo, 67. Na odontologia, o que aconteceu? O que era forte nesse momento? O que a gente pode dizer que caracterizou na odontologia a década de 60, por exemplo? O modelo incremental, a gente tem aí a atuação nesse período da Fundação SESC, do ponto de vista da saúde, da odontologia. Para o conceito, na verdade, era a ideia de odontologia, eles chamavam de odontologia sanitária, onde, do ponto de vista da saúde pública, era um modelo muito capitalizado pela Fundação SESC, né, e tinha as referências mais do modelo americano e trazia para o Brasil essa referência, né, para se constituir como uma referência da política pública de odontologia sanitária, que eles chamavam. Que aí no texto eles falam um pouco sobre isso. Agora, isso era a grande referência para a odontologia no país, nesse período? Essa era a referência para o setor público. A referência era particular. O que acontecia nesse período com a odontologia brasileira? Onde cresceu cientificamente e o próprio governo apoiava a atividade privada. Então há um fortalecimento aqui. Como é que o governo apoiava a iniciativa privada? Através de financiamentos, inclusive grandes financiamentos, um fundo que chamava FAT, que financiava o setor privado em detrimento ao setor público. Do convênio. Aí, credenciamentos e convênios Então eram credenciados e conveniados, né? Principalmente a rede hospitalar foi bastante beneficiada nessa política, né, com recursos, financiava-se a construção do hospital, depois o equipamento, depois credenciava o profissional para receber a produção que ele desenvolvia ali naquela unidade. Ou seja, era um negócio sem nenhum tipo de risco. Né? Você construía o hospital, comprava o equipamento e ainda ganhava pela produção que se fazia mensalmente. Na odontologia, esse modelo de credenciamento, ele não teve o mesmo impacto que teve na área médica. Né? Eles falaram na época que o ministro da Previdência era do Rio Grande do Sul, então, onde houve o maior número de dentistas, né, de consultório, ele era dentista e era do Rio Grande do Sul. Então, onde houve o maior número de dentistas credenciados, né, nesse esquema, pelo INPS, à época, né, foi no Rio Grande do Sul, foi na região sul. Mas, como uma política que se constituiu nacionalmente para a odontologia, não foi tão forte como na área médica. Né? Até porque a referência principal era o que a gente chama do modelo hospitalocêntrico, né? Que era de você estruturar grandes unidades hospitalares pelo país, no sentido até de fortalecer também o campo de ação da categoria médica. Então, a assistência odontológica, a atenção odontológica nessa perspectiva pública não teve a mesma força que teve na área médica. Né? E era voltada ao setor escolar. Isso. A tudo não tinha direito da sua escola. E aqui a gente tem então a base do que o Cuca chama do modelo materno-infantil, vocês lembram ele falando. A ideia da odontologia sanitária, ela focava muito a criança e o escolar, né? Que era esse modelo da Fundação CEF, e quando trabalhava com adulto, o máximo que trabalhava era a gestante, né? No período de gestação, né? Depois que ela paria, está fora, né? Então, o setor público. E vocês falaram muito também aqui de uma prática mutiladora, né? Ou seja, a exodontia como principal atividade do setor público. Então você tinha o modelo CESPIAN, que a gente fala, focado na escola, fazendo a parte de atenção à criança ou à gestante, né? Com uma visão mais integral de prevenção e de cura, né? Então o foco era mais a escola, o escolar, né? E você tem, do outro lado, o que existia, né, de assistência pública, muito focado nessa parte de exodontia, né? E, nesse período também, qual era o papel dos municípios? Esse modelo também, ele era muito focado a nível dos estados e do governo federal, ou seja, era um modelo centralizado, não é? O que que tinha no município? O que o município fazia em termos de odontologia? Aí é uma coisa até interessante vocês observarem, é um trabalho que vocês vão fazer, caracterização do município, de ver no município de vocês o que que, nesses últimos 40 anos, o que que aconteceu lá? Né? Em cada município, o que que tinha nesse período? Existia alguma coisa? Alguma ação da igreja, Santa Casa? Já existia uma ação da prefeitura, de fato, de oferecer um serviço? Ou era um serviço do Estado? Né? No caso do DF, como é que se constituiu o modelo do DF? Quando é que ele começou? Porque esse é um dado importante para a gente pensar o futuro, como eu falei. Né? Você caracterizar nos últimos 40 anos, como é que o município foi se constituindo no seu modelo odontológico, né? Assistencial. Bom, então esse é uma dimensão, né, do que a gente está falando, do que aconteceu nesse período. E, por outro lado, a grande questão estava aqui, né? A odontologia como expressão de uma prática liberal, privada, num contexto de forte urbanização, de uma classe média que demandava que vinha, né, de uma geração que não tinha ação preventiva, pouco assistencial, então uma geração que vinha com grandes necessidades e demandas, né, e pressionando para ter acesso, né. O governo não oferecia esse acesso, então surge um grande campo de iniciativa privada, né, baseado nessa dimensão mais liberal de organização da profissão, do seu início, e ela vai se constituindo como um grande negócio, diria assim, né, numa relação de compra e venda de serviços, né, numa relação de compra e venda de serviços. Isso se constitui se fortalecer nesse período, por quê? Exatamente isso que eu estou dizendo, porque o contexto, né, de crescimento da cidade, da classe média, né, possibilitou de alguma maneira que isso acontecesse. Né? Paralelo a isso, o que estava acontecendo também? Abertura de faculdades. Né? E a gente até a década de 60, quer dizer, tinha um modelo de país que era menos urbano e mais agrário. E aí a quantidade de profissionais que a gente tinha, às vezes, supria a necessidade, principalmente das cidades que existiam. Né? Com a explosão da cidade, com o crescimento acelerado da cidade, a gente se viu diante de uma situação que a demanda cresceu e, às vezes, o número de profissionais não eram suficientes para atender essa demanda, mesmo no setor privado. Né? Então, a necessidade de há um crescimento da faculdade de odontologia, né? Exatamente, perfeito. Então, a grande demanda qual era? As pessoas vinham necessitando de quê? As pessoas tinham dor, né? Falta de dente. Qual era a grande doença prevalente? Cárie dental, que graçava, porque não havia nenhuma medida coletiva de prevenção, né? Então, quem de vocês aqui, talvez ele tenha a situação, quem de vocês aqui que nunca teve cárie dentária? Todos nós? Suas filhas. Todos nós aqui experimentamos cárie dentária, né? Até dor de dente. E até dor de dente, né? Exatamente. Eu faço essa pergunta hoje nas minhas salas de aula para os meus alunos, nessa faixa das suas filhas, certamente, de 16 até 18 anos, você já tem uma faixa de uns 50% de jovens que não tiveram nenhuma experiência de cárie. Quando tem, é uma coisa assim muito superficial, que não tem nenhuma característica do que a gente viveu, né? Então, essa é outra mudança significativa que a gente teve nesses últimos 40 anos, né? Mas aqui, nesse período, eu diria que, né, que os problemas bucais eram nessa natureza, né? Da cárie e tal, do edentulismo era, de fato, o que prevalecia. Então, as faculdades de odontologia formavam profissionais para esse tipo de problema, para essa população urbana que vinha da zona rural, né, que demandava a solução desses problemas. Então, eu fiz um curso de odontologia já na década de 80, que tinha como base ainda isso, ou seja, a grande carga horária do nosso curso era dentística restauradora. Né? Quantos amálgamas a gente já fez na vida, né? Durante a formação. Porque esse era o perfil, né, que a gente tinha. Então, o modelo de formação que nós vamos constituindo também na odontologia tem esse viés muito forte. Também é influenciado pelo modelo americano. Uma visão de odontologia dentro do modelo biomédico, focada muito na doença, muito no tratamento da doença, né, sem se preocupar muito com as causas e até com as consequências do problema. Quer dizer, é uma intervenção pontual em cima da doença. às vezes não era nem o doente, né? Era a doença. Então, a gente olhava o dente, a cárie, é um processo de focalização do problema num grau de especialidade, né? De especialização cada vez maior. Então, essa é outra tendência, né? A perspectiva da especialização. Junto com esse modelo de especialização e de tratamento, o que, que ganha força também junto com a prática odontológica privada? É, associações e corporações se fortalecem também em função de tentar regular isso que surge, né? A indústria odontológica, né? Então, para essa prática, nós precisamos de uma tecnologia, né? Centrada na doença, na cura, etc. Então, há aqui também um fortalecimento, né? Da indústria médica odontológica, né? No mundo e no Brasil, né? Por quê? Porque, como eu falei para vocês, com vista da indústria médica, o governo tinha um fundo que ele financiava a compra de equipamentos. Então, para os produtores de equipamentos também era uma beleza, né? Porque havia um grande mercado. Então, nós temos esses dois modelos aqui, vamos dizer assim, se constituindo, né? Em processo de constituição. Porque antes da década de 60, aí vem a nossa história lá da primeira sociedade de odontologia no final do século XIX, a atuação dos práticos, né? A nossa origem nos barbeiros e a nossa praia do país continental, a nossa pouca, a pouca quantidade de profissionais, então, e aí a atuação dos práticos, que a gente chama, né? Então era uma área pouco estruturada, pouco profissionalizada, né? Pouco reconhecida até a década de 70 como uma necessidade profissional e social. Quer dizer, ela ganha força efetivamente a partir dessa década, desse período, né? Na década de 60. Por que efetivamente 50, 60? Porque é o período de modernização do país, né? Quer dizer, Brasília é fruto deste movimento de modernização. A odontologia é fruto desse processo de modernização do país. Né? Por que se constitui um capital ancorado no setor público para estimular a urbanização, a organização de serviços, né? A profissionalização, a urbanização e a constituição de novas regiões? Né? Da discussão de Fundação de Brasília vem nessa lógica. Um país que ainda tem grandes áreas descobertas, né, com essa fronteira centro-norte ainda muito aberta, necessidade de transferir a capital para o centro do país para, a partir daí, você construir um novo polo, né, uma nova frente de progresso para interiorizar o país. Então, nós também somos frutos desse movimento. Né? Quando ela sai do Rio Grande do Sul e vem para cá, quando ele sai de São Paulo e vem para cá, né? Quando o pessoal sai de Minas, ou sua família sai lá do sul e vem para cá. De alguma maneira, todos vocês, todos nós, somos influenciados por esse movimento de modernização do país, né? Baseado, obviamente, numa lógica capitalista, né? De fortalecer os setores privados, mas muito financiado pelo setor público, esse é o nosso problema, de fato, no Brasil. Então a gente vai vendo essa situação acontecer, né? O que acontece depois desse período? Qual uma outra data que a gente podia pegar depois de 1957 até 2007 que fosse referência para uma mudança? Acho que a maior mudança de tempo foi quando a UNB aqui criou uma faculdade diferente, que era uma de odontologia, para agir no campo, que criou o CHD, não foi em 1980, 79? Aí parece que a ditadura veio e cortou isso aí, alguma coisa assim. tá, vamos pegar então, à luz do que você falou, esse período de 80 e 90. No DF foi a criação do centro de saúde, né? E foi implantada a oncologia no centro de saúde. Então, começa o centro de saúde. Legal. O que que acontece aqui? Esse modelo de organização da saúde pública baseada na compra de serviços privados, principalmente hospitalares, mas também os odontológicos, esse modelo, né? E mesmo o modelo serpiano, assim, de atenção ao escolar, né? Ele teve resultados, mas ele teve um problema, que foi o custo, né? Porque até então o governo militar centralizou o fundo de pensão na INPS e financiava todo esse modelo, baseado na arrecadação da folha das empresas, a partir do salário do trabalhador. Na medida que o modelo de desenvolvimento proposto pela ditadura vai se esgotando, aumenta o desemprego, o fundo, né, baseado na constituição do INPS, vai também se esgotando. E eles começam a usar esse dinheiro desse fundo para grandes obras e tal, tudo isso vocês já conhecem. Transferência transamazônica, ponte de Rio-Niterói, quer dizer, o que era destinado para assistência e para saúde, né, e para assistência médica, começa a financiar outros. Por quê? Porque era um fundo grandioso, com origem certa, né, arrecadação certa. Então, esse modelo assistencial, ele vai se esgotando. Aí vem a história das filas do INPS, e as cidades crescem assustadoramente. E aí você cria uma massa de desempregados e de excluídos, né, associados ao trabalhador rural, à população rural, que também não recebe esses benefícios, né, que só tinha acesso a esse modelo aqui quem tinha carteira do INPS, né, modelo de compra de serviços, de credenciamento. Quem não tinha, estava fora, se virava com alguma ação filantrópica de Santa Casa, né, ou alguma ação que o município ou o estado fizesse em poucas unidades, que no caso da odontologia, como a gente falou, se resumia muito à prática de mutilação, né, de odontologia, de extração. E alguns municípios, algumas experiências tinham modelos da Fundação SER, que era esse de tentar cobrir pelo menos o escolar, a criança e a gestante, aliviando um pouco a pressão. Né? Então, na medida que esse modelo cresce, né, o período político também vai se esgotando, perde força e há uma crise, né, se institui uma crise. Nesse finalzinho da crise, o governo tenta algumas alternativas. Né? E uma das alternativas que é pensada é um programa que eles chamam de PIAS, Programa de Interiorização da Assistência à Saúde, que é baseado numa discussão que já estava ganhando força no mundo inteiro, que é a discussão da atenção primária à saúde. Em 1978, nós tivemos a conferência de Alma Ata, que traduz a ideia do modelo da atenção primária à saúde, que é um modelo descentralizado, baseado numa ação primária, né, onde a ideia dos centros de saúde como referência para esse modelo. Então vocês veem que a referência aqui era o hospital, era a clínica, era o tratamento, certo? Na ideia da atenção primária, a referência não é mais só o hospital, mas a porta de entrada é o centro de saúde, e você tem uma ação que não é só curativa. Começa a surgir a discussão da prevenção e da promoção da saúde. Tá certo? Vocês devem ter lido isso, já devem ter. Estou aqui só fazendo um exercício no sentido da gente se situar, né? E essa ideia do centro de saúde, e aí eu acho que a experiência do DF é interessante, esse programa de interiorização, o PIA, um dos poucos lugares, né, que ele efetivamente se construiu, porque aí destinou-se um recurso para isso. Criar centro de saúde pelo país afora, nos estados, nos municípios, em regiões mais atrasadas. Só que era o período da ditadura ainda. O que, que aconteceu? As pessoas que formularam essas ideias, ou essas ideias foram consideradas ideias subversivas. Obviamente porque mexia com os interesses privados. Né? Social. É. Então, um dos poucos lugares que usufruiu desse recurso do PIAS para criar centros de saúde foi o GDF. Né? Porque, obviamente, o governador daqui era a indicação dos militares, tinha uma relação muito próxima, e aqui ele, né, quando os centros de saúde foram criados. Então, estruturou-se uma rede, né, de centros de saúde bastante forte no DF. Aí, de novo, eu volto àquela questão que eu falei para vocês. E no município de vocês? O que aconteceu? Foi criado algum centro de saúde nesse período? Houve estruturação de unidades? Então é uma questão que faz parte dessa história que eu quero que vocês nos tragam, né, para a gente ver como é que foi se construindo. Ou o centro de saúde que existia, se existiu, não era do município, sim do Estado. O município não teve a iniciativa, até porque não tinha recursos, não tinha condições para isso, mas o Estado, através da Secretaria Estadual de Saúde, construiu o centro de saúde, equipou o centro de saúde e montou a equipe do centro de saúde. Né? Então, mas o foco, então, já era aqui nessa lógica da atenção primária à saúde. Certo? No caso da odontologia, além dessa perspectiva, porque o centro de saúde previa uma ação multiprofissional, né? Que a atenção primária, ela tem como base a ideia de uma atenção mais integralizada. Então aí, dentro do espaço do centro de saúde, é previsto já a constituição da assistência odontológica. No hospital, existe espaço para assistência odontológica? É prioridade? Quando tem assistência odontológica no hospital, como é que é? Cirurgias. Hã? Cirurgias. Cirurgias, e onde fica, geralmente? Lá no... No aquela coisa que... Lá no cantinho. Assim, de preferência, ninguém veja o dentista entrar, umas coisas assim, né? No final de corredor, aquelas gambiarras, não é assim, geralmente? Estou generalizando, mas assim, tem exceções, mas no geral é isso. Por quê? Porque no modelo hospitalar, efetivamente, a visão principal é da assistência médica. Né? E numa visão centrada muito na doença e na morte, a parte odontológica, ela não ameaça o indivíduo nesse sentido. Então ela não se torna uma prioridade. É uma ação complementar, né? Ela não tem força de atenção à saúde prioritária. No centro de saúde, na ideia da atenção primária, a odontologia sanitária, agora a odontologia social e preventiva, por quê? Porque com a Alma Ata, né, com o modelo da atenção primária, a odontologia começa a se autocriticar. Dizer, olha, a gente não pode ficar só extraindo dente, a gente não pode ficar só mutilando, nós não podemos ficar só atendendo quem pode pagar na rede privada. Então nós precisamos de um modelo de odontologia que seja social e preventivo, baseado nessas concepções da atenção primária à saúde. Então, quem não passou por uma disciplina na faculdade, chama, até algumas ainda chamam, odontologia social e preventiva. A UFG ainda tem odontologia social 1, 2, 3, né? Alguns lugares a social e preventiva está junto, outros é separado. O PS, né? Que é o que? A prima pobre da odontologia privada. Não é? Na concepção da formação, do modelo de formação que a gente tem. Porque, no caso da odontologia, como esse modelo privado, ele se fortaleceu muito nesse período, a crise que afetou a área médica, que financiava, tinha o seu financiamento, o seu topo. Como a odontologia se constituiu mais de forma privada, liberal, ou seja, na venda do seu serviço de forma direta, ela sofreu com esse empobrecimento da classe média, com, né, mas ela não teve o impacto do desfinanciamento do setor público que a área médica teve, que os hospitais teve. Né. Ela procurou alternativas do passado, pela especialização, por exemplo, como alternativa, né, de se constituindo como campo privado de serviço, né, de oferta de serviço. Então ela foi caçando seus jeitos, né, para exatamente tentar se manter nessa lógica que ganhou bastante força, né, nesse período. Então é a lógica hegemônica mesmo. Só que, né, por outro lado, como eu falei, a crise social aumenta. Aí a pressão social aumenta e aí a própria odontologia começa a dizer, não, então esse modelo apenas não resolve, tem que ter uma outra alternativa, que é uma pressão social para isso. O mundo inteiro está discutindo um outro modelo, e nós da odontologia, como é que vamos ficar nisso? Né? Então aí surge essa concepção da odontologia social e preventiva. Mas observe, até então eu estou falando de quê? Estou falando de odontologia. Eu não estou falando de saúde bucal. Então, ainda são modelos de odontologia privada, sanitária, social, preventiva, mas o enfoque é na odontologia. Então, nós temos faculdade de odontologia formando odontólogos prioritariamente para esse modelo. Né? Uma formação odontológica centrada na doença, no tratamento, na especialização, baseado em tecnologia, né? Então este é o nosso enfoque até então. Nós falamos aqui de uma odontologia, por isso eu falei da história da prima pobre, né? Então se eu tenho uma que é privada, que pode ser acessada por uma parcela que pode pagar, eu tenho que construir um outro campo que seja acessível à sociedade, ao social, né? De preferência aos mais pobres. Porque também aqui na ideia da atenção primária foi constituindo muito essa concepção. Né? Nós tínhamos um campo da saúde para um conjunto que poderia pagar, teríamos que ter um campo da saúde muito focado aos mais pobres, aos mais humildes. Né? Ou seja, você não ameaçar os interesses privados, da indústria, dos equipamentos, né, das corporações, e aliviar um pouco a pressão social. Concordam comigo? Então, dentro dessa ideia da odontologia social preventiva, reforça de novo, né, ganha muita força a prevenção, obviamente, né, como prática. Então, nós chamamos de odontologia, teve um período que chamava-se odontologia integral. O pessoal de Minas Gerais, da Católica de Minas, por exemplo, chegou a formular um projeto, né, dentro dessa ideia de uma concepção de odontologia integral, onde a ideia era associar a prevenção mais o tratamento, né, e focado muito nas necessidades de um conjunto da população maior do que só criança e gestante. Né? Obviamente que aí superando o modelo continuador também de oferta de exodontias para uma ação de oferta de serviços mais completos. Né? Para esse conjunto da sociedade que até então estava fora e que teria que se incorporar. Como este modelo é caro, precisava reduzir os custos para atender uma população maior. Então começou uma discussão sobre a odontologia simplificada. Eu estou falando disso tudo, eu queria que vocês o tempo todo remetessem essas coisas na história de vocês que vocês contaram e na história da, da constituição lá do serviço de vocês. Então, a odontologia simplificada, ela vem muito dentro dessa ideia. Para eu ampliar, né, sem ameaçar muito os interesses privados para uma grande parte da população, eu precisava simplificar a minha ação, né, meus procedimentos, diminuir custos. Então, um modelo que no DF foi bastante forte, né, que aí passa por essa discussão tanto da tecnologia, então que tipo de tecnologia, de equipamento que eu preciso para essa odontologia, né, e que tipo de pessoal que eu preciso. Se aqui eu já estou me aproximando da prevenção e do social, eu tenho que pensar que fazer prevenção e trabalhar os aspectos sociais não é só competência de dentista, né? Eu tenho que ter outros sujeitos, outros elementos que possam potencializar essa ação. Então surge o que aqui, principalmente? DHD. É quando, por exemplo, vários pesquisadores aqui vão para a Europa, no modelo escandinavo, tudo isso está escrito nesse primeiro resumo aí do texto, que vocês leem depois. Esses pesquisadores trazem muito essa vivência da Suécia, da Escandinávia, que era baseado muito na ideia de uma prevenção extensiva a toda a população, baseado no uso de pessoal auxiliar. Ou seja, você reduz custos, simplifica a ação e amplia a cobertura. Perfeito para nós, né? Para um país com tanta gente excluída desse modelo privado, né? Então, a odontologia social preventiva, e aí suas versões simplificadas, integral, né, se constitui como conceito, né, como referência conceitual, e vai transformando-se em práticas, né? Então, é quando a gente começa a ter uma força de um discurso que a gente chama de preventivismo, ou seja, a ideia da prevenção como solução para todos os nossos problemas, né? E aí tem decorrente disso vem programa CAD Zero, florestação, uso de selante, né? O governo federal, na época, Departamento de Saúde, Flurgel, na época chegou a comprar, né, uma quantidade imensa de selante, né? Porque também a indústria, ela vai se adaptando, né? Se a tendência está nesse sentido aqui, isso aqui vai ganhando força, na medida que o governo começa a investir, surge aqui a necessidade de equipamentos simplificados, de materiais preventivos, né? E a indústria vai investindo também aí, porque ela não pode perder, né? Ela tem que estar bastante adequada ao que a sociedade está, o movimento está em curso. Então, nessa época, o Ministério da Saúde comprou uma quantidade imensa de selantes para selar primeiro do Brasil inteiro, né? Adivinha o que aconteceu, né? Perderam-se todos os selantes, assim, uma coisa criminosa até, né? Nesse sentido de investimento e de perda de recursos, né? Mas muito pressionado por isso, né? Por esse preventivismo, só se falava da prevenção como uma solução mágica, ou seja, a prevenção descontextualizada, né? Bastava adotar o procedimento preventivo ou material preventivo, parecia que resolvia o problema, ou seja, não tinha uma contextualização, né, do problema. Então a gente, mas de qualquer maneira foi um movimento que tem ainda hoje muita força e que influenciou, né, esse termo dentro do DF. O próximo encontro a Rosângela vai trazer possíveis imagens disso para mostrar para a gente, né? Eu estou teorizando, mas isso existe na prática, na realidade, né? Agora, como diz, ganhou força muito nos estados, porque ainda aqui, né, quem era o agente mais atuante era o governo federal e o estado. O município ainda não tinha entrado na história, né? O que os municípios tinham? Tinha nada, muitas vezes eu continuava não tendo nada. Quando se tinha alguma coisa, era ainda a velha e boa extração, né? Atendendo ali uma pequena parcela. Bom, que aconteceu também aqui que foi importante neste período? A questão da florestação, né? Florestação ganha força, né? E aí nós temos a lei que obriga a florestação das águas, né? E a lei que obriga a florestação das partes viventes. Então, este movimento, ele gerou bastante coisas positivas, né? Primeiro que ele começa a se contrapor mais fortemente ao modelo anterior, né? Ele começa a ter mais presença, mais força, né? Os congressos odontológicos começam a discutir prevenção com mais força, né? A odontopediatria entra em cena com bastante força, né, nessa área. No setor público, conseguimos instituir leis, né, que têm impacto com uma medida preventiva, como a florestação das águas e os espaços residentes, né? Ou seja, a categoria começa a despertar também, né, para essa perspectiva de que era preciso transformar a odontologia, né? Ainda é a ideia de que por dentro da odontologia a gente vai resolver os problemas. Só a gente se ajustar. Os currículos tentam se ajustar também. Começa a ganhar força nos currículos, essas disciplinas, como eu falei, aumenta a carga horária, traz ali as disciplinas de ciências sociais, de antropologia, faz uns arremedos assim, né, para ir tentando conciliar esses dois movimentos que ainda estão, né, em andamento. E então a gente tem esse processo. Qual é um outro momento que é decisivo aqui nessa história? No início da década de 90. Então aí nós temos 1986, 1988, 1991 e 4, né? O que aconteceu em 1986? A 8ª Conferência Nacional de Saúde. Aí a ditadura já está dando seus últimos suspiros, né, como modelo político do país. A sociedade já está mobilizada, né, de 84, com a greve, aquela coisa toda, discutindo os grandes problemas nacionais. E a saúde é um dos grandes problemas nacionais, né, exatamente porque esse modelo privado de compra de serviços se esgotou, né? E aí precisamos reformar a saúde, reforma sanitária, né? Então existe todo um movimento da sociedade para a reforma sanitária, né? E essa reforma sanitária tem o seu momento, eu diria assim, mais de apogeu, né? Como referência à 8ª Conferência, que reúne mais de 5 mil delegados em Brasília, depois de reunir vários delegados nos municípios, nos estados. E tudo isso aqui é discutido, né? Há uma análise crítica dos modelos, até então existentes, para a gente pensar um novo modelo, né? E esse novo modelo, então, ele surge muito focado na ideia de saúde. Ou seja, numa crítica de que até então a gente tinha o nosso foco muito na doença, e que nós precisávamos pensar um modelo de saúde, né? E aí, de novo, internacionalmente, já havia o movimento de saúde para todos no ano 2000, né? Então, começa a discutir saúde, mas saúde para quem, né? Só para quem pode pagar, ou é saúde para todos, né? Eu acho também que deve acontecer o seguinte: houve um empobrecimento da população brasileira nessa época, e a demanda para a saúde pública cobrou-se mais ainda, porque os consultórios começaram a ter uma decadência de clientes particulares, aí começou, isso aí influenciou muito também, tem que aumentar muito isso. Exatamente, essa é uma dimensão fundamental, porque a ideia que a ditadura ofereceu de emprego para todos, né, de as pessoas viverem na cidade com pleno emprego, com qualidade de vida, né, tudo isso não se cumpriu, né? E foi exatamente que a ditadura perdeu força e ruiu. O que aconteceu, por outro lado, foi esse empobrecimento, né? A população nas cidades não tinha trabalho para todos, o desemprego aumenta, o endividamento que o país fez para financiar esse crescimento econômico que houve, que absorveu em algum em determinado período boa parte dessa população que estava na cidade, esse endividamento compromete as finanças públicas, né? E a gente começa a ter o país com uma crise econômica, e aí vem a inflação e toda aquela história que a gente, alguns de nós vivemos mais de perto, né? Essa crise aí foi bastante, bastante intensa. Aí o modelo odontológico de consultório está, né, no meio dessa crise, ou seja, eu me autofinanciar, né, a partir do financiamento do meu cliente, se ele diminui as suas fontes, ele tem que fazer uma... Aí nós temos um período de inflação e recessão, né, bastante forte, a classe média dá uma sentida, né? Então diminui a demanda e ao mesmo tempo já começa também em função, né, do processo de florestação, etc., a população tem menos problema. Então aqueles orçamentos gigantescos, né, baseados em vários dentes cariados, aquela coisa toda, a gente começa a ver que vai mudando o perfil, né? Então a gente tem... E a oferta de profissional aumentando quase em PG também. Exatamente. Eu acho que a gente não pode ser ingênuo também, Marcos, para achar que essa migração do modelo é apenas pelo esgotamento desse modelo mais operativo. Mas eu acredito que a oferta de pessoas também de uma crise de mercado do profissional. Com certeza. Que, inclusive, o profissional começasse a migrar para essa área de produtividade e faltar políticas depois de tal, a gente deixa o espaço. Com certeza. Mas o que eu quero reportar é que essa crise de mercado ela tem a ver com o modelo político, né, do anterior, que levou a essa crise de mercado, né? E aí tudo isso em efervescência, no caso, chamando a atenção para isso que o Sérgio falou, que essa tendência da especialização da abertura de faculdade de psicologia, ela continua. Né? Quer dizer, a gente, em função desses interesses, né, das escolas privadas associadas aos interesses da indústria, passava-se uma ideia de que esse modelo de odontologia era eterno, assim, que isso era perfeito e imune a qualquer crise. Né? A gente tinha uma classe média consumidora que bancava isso aí, então todas as famílias queriam que seus filhos fizessem odontologia, né? Que era assim, a galinha dos ovos de ouro, não era isso? Né? Então, faz odontologia e está com seus problemas todos resolvidos. E quantos de nós acreditamos nisso? Né? Mas é fruto do momento, do contexto que a gente vivia. Né? Esgotado isso, crise de mercado, né? Classe média empobrecida, indústria forte, mas com um padrão tecnológico caro, né? Para alimentar esse sistema privado odontológico. Então, tudo isso entrou em certo colapso. Né? Então, a gente percebe, eu estava observando uns dados de análise de alunos, de odontologia, assim, pesquisa com alunos, que os próprios alunos começam, nesses últimos 10 anos, com a geração do Luciano, do Léo, do Sérgio, das meninas, começam a se interessar por um outro campo, né, que ganhava força. Então essa referência, que era muito forte, já começa a perder força, inclusive, para os futuros profissionais. Né? Então eles já começavam a projetar uma outra perspectiva de atuação profissional, de prática, mas ainda com currículos que não davam conta de dar essa resposta, porque eles estavam muito amarrados aos interesses privados, porque também o crescimento aqui das escolas se deu não pelo setor público, mas pelo setor privado de ensino. Virou um grande negócio. Virou um grande negócio formado em TISA. Né? Então, isso para a gente hoje é um outro gargalo, né? Quer dizer, que a gente vai ter que resolver. Né? Mas o conselho agora é. Houve uma negociação mais recente agora de segurar a abertura dos cursos, né? Os novos cursos. Mas, desconsiderando ainda o interesse privado, mesmo no setor público, nas faculdades de odontologia, nas universidades públicas, o modelo ainda continuou muito centrado nessa ideia curativista, né, tecnológica, e descompromissado com o social, né, e com o preventivo. Né? Até porque a maior parte dos professores, muitas vezes, vem dos interesses privados, né? Você não tem ali uma cultura, né, de formação no setor, nas universidades públicas, focada para essa dimensão. Né? Os nossos currículos, mesmo no setor público, são muito iguais, são muito semelhantes ao que tem no setor privado. Não há uma diferença. Né? Agora, nos últimos 4 anos, é que essa coisa começa a tomar uma força maior. Assim, que chegou-se a essa perspectiva. Ou o setor público de formação na área médica, odontológica, todas as áreas de saúde, se transforma, né? Ou ele vai estar muito parecido com o seu primo privado, ou seja, fazendo algo que não responde à demanda da sociedade. E aí a sociedade começa a pensar, mas e aí, para quê? Né? E aí começa o dentista a se formar e trabalhar de taxista, Polícia Federal, qualquer outra coisa menos sentido. A universidade pública ela não preparava nem para o mercado nem para o serviço público. Às vezes a gente tem um debate, uma coisa absolutamente errada, e também não está preparado para trabalhar. Estou me ligando a minha casa. Minha mãe tem 91 anos, assim, já mora no interior, então quando começa a me ligar de lá, eu já fico meio preocupado. Bom, gente, então, voltando aqui à dimensão mais, agora já estamos na geração mais atual, né, nos momentos mais recentes. A saúde para todos, em 1986, né, saúde como direito de todos, reforma sanitária, 1988, o que tem em 1988? A Constituição Brasileira, ou seja, a ideia de saúde para todos se transforma em lei. Esse talvez seja o elemento mais forte desses últimos anos. Ou seja, saúde, como expressão de viver mais e viver melhor, se transforma em lei. Ou seja, é obrigação legal no Brasil, assim, é direito todos viver mais e viver melhor, né? Como uma expressão de saúde. Então, nós temos que cumprir essa obrigação legal, né? Nós temos a obrigação legal, enquanto profissionais da área, de fazer saúde, pela nossa legislação. E às vezes eu uso essa expressão, eu uso isso como bem forte mesmo, porque remete àquela situação assim, você está lá na unidade querendo, às vezes, fazer uma ação de promoção à saúde, de prevenção, de educação em saúde com a população, e o seu gestor virá para você e diz assim, você não foi contratado para fazer isso, você tem que ficar só dentro do consultório, fazendo extração, fazendo obturação, fazendo endodontia, ou seja, como se ação de saúde fosse algo proibido. Ou seja, quem é que está errado nessa história? Quem está indo contra a nossa lei maior? É o dentista ou é esse gestor com essa concepção? Ou seja, essa é uma visão, né, que é ilegal, imoral, né, engorda, e mata, né? Não só engorda, mas mata. Porque, na verdade, é uma visão de saúde atrasada, equivocada, centrada apenas na doença, na ausência de doença, ou seja, de uma atuação profissional muito focada só na clínica, só no tratamento, né? Só na intervenção da doença, né? Então, esse se constitui um momento fundamental e talvez um dos maiores desafios que a gente tem desses últimos anos. Bom, vocês querem parar um pouquinho aqui para a gente tomar uma água e tal, que é muita informação, né? Depois a gente retoma a partir deste momento. Depois das apresentações do artigo. Tá, e aí no entorno o pessoal que chegou para apresentar. Eu acho que tem um lanchezinho aqui. Aquele bolo, tá bom? É. Que é pão de bolo, tá bom? Nosso combustível é pão de queijo. Tem uma água, café. gaveta, e pra mim, assim, eu dei ok na minha cabeça, quer dizer, ele passa o que quer, né? Não, mas eu indicaria que ia ser no dia 9 de outubro, assim, eu não sei que ia ser, eu não sabia que era. Thank you. dessa cidade participava da casa. Vinda de Salvador para a cidade. E aí, a odontologia, né? A odontologia nesse processo, nessa reflexão, nesse movimento da reforma sanitária, tentando, né, quer dizer, construir a referência. Aí é que a gente começa, então, se o foco, a nossa referência é a saúde, não mais só a doença, se a odontologia tinha muito foco só na doença, que tipo de prática a gente precisaria aqui nesse contexto da saúde como referência? Se aqui eu penso a odontologia muito focada na doença, mesmo quando eu falo de prevenção, na odontologia social, eu estou falando de prevenção da doença, não é? Ou seja, o foco é a doença, seja curando, tratando ou prevenindo, mas o foco é a doença. Concorda comigo? É cari zero, né? Quer dizer assim, é prevenção, mas o, é cari zero. O foco é na doença, né? O olhar ainda é na doença. Se aqui eu começo a mudar o foco, né, de olhar para a saúde, o que a odontologia faz em termos de construção aí de referência, de modelo? Aí eu volto a pergunta lá que eu fiz no começo para você. O que, que nós temos hoje aqui, né, neste momento? A Política Nacional de Saúde Bucal. Então nós começamos a discutir o quê? Então, nós saímos dos modelos odontológicos, privado, simplificado, integral, social, preventivo, começamos agora a pensar no quê? No modelo de saúde bucal. E aí pensar a política de saúde bucal. Política de saúde bucal é a mesma coisa que política de assistência odontológica? Dentro dessa. A gente podia dizer que é a mesma coisa? Não. Há um sinal de igualdade entre odontologia e saúde bucal? Esses dois conceitos? Quando eu. Isso que eu perguntei. Se eu falo de uma política de assistência odontológica, eu estou falando de uma política de saúde bucal? Hã? Eu gosto, porque no programa saúde bucal existe assistência. Uhum. Então saúde bucal é algo mais amplo do que a odontologia, né? Então a odontologia compõe a saúde bucal. Concorda comigo? Aqui no modelo anterior a odontologia era o centro. Era o responsável, era o centro, né? Aqui, ele continua sendo o centro? Nessa ideia, saúde bucal? Eis a questão. Ou seja, construir a Política Nacional de Saúde Bucal, construir a concepção de saúde bucal, passa pela odontologia, pelas experiências odontológicas, pela estruturação da odontologia, passa por nós dentistas, mas não se limita a essa dimensão. Para eu pensar saúde bucal, eu tenho que pensar antes do quê? Saúde. Se o modelo do SUS é modelo de saúde, baseado na concepção de saúde, concordo comigo? SUS é saúde para todos, dever do Estado. Né? Se a referência então é a saúde, não mais a ausência de doenças, o que, que é saúde? Podem dizer o que, que é saúde bucal. Porque toda prática, ela é, se constitui a partir de um conceito. Os conceitos são para estruturar uma prática. Então, os conceitos odontológicos, nas suas diversas versões, né, nas suas concepções, estruturaram uma prática preventiva, social, né, curativa, etc. O conceito de saúde é para estruturar uma prática de saúde. Concordam comigo? Para a gente sair de um modelo de prática de tratamento de centrado na doença para um modelo de prática de saúde. E aí, de saúde bucal. Mas para a gente pensar saúde bucal, nós temos que pensar primeiro o que é saúde. O que, é que a gente está falando quando eu falo saúde? Né? Então, o que é saúde? Eu acho que é criar uma ação que a população não tem os males que ele tem, entendeu? Uma ação geral, certo? Uhum. Pode falar. É automático que a gente possa estar num lugar comum, mas é qualidade de vida que a gente fala, né? Você tem um conceito ampliado de saúde que tem a ver com outros fatores que bem-estar. Tem a ver com as determinações sociais, né? Que extrapola aquela coisa da carne, com, né, do micro-organismo. É mais que isso. Vocês já viram como é difícil a gente trabalhar com saúde, até para formular a ideia, definir o que é saúde, né? Então, o primeiro desafio para a gente pensar o SUS é exatamente esse, pensar o que é saúde. Por que as escolas, as faculdades, não trabalham saúde nos seus currículos? Os currículos não são estruturados na saúde, estão estruturados na doença, né? Em diversos componentes da doença, na história da doença, na sua dimensão biológica, né? Os conteúdos, disciplinas, são todas focadas no processo patológico, né? Pensado nas suas várias etapas, diria. Por que as escolas têm dificuldade, né, de estruturar um modelo de formação em saúde? Né? E por que no currículo, né, nesse currículo tradicional, eles não trabalham em saúde? Essa discussão que eu estou fazendo com vocês aqui, essa simples pergunta, o que é saúde, discutir um dia, uma manhã, um ano, um mês, 4 anos, 5 anos. Quer dizer, quando eu fosse fazer a opção de ser profissional de saúde, né, eu deveria partir desse pressuposto. Né? O que é saúde? Né? Para eu até me colocar diante desse desafio de fazer saúde. Né? Nós estamos trabalhando este curso com vocês, de formar vocês como apoiadores e facilitadores da saúde bucal nos municípios, então nós temos que partir dessa referência, né? Se vocês serão apoiadores da saúde bucal, vocês serão apoiadores de quê, efetivamente, né? De que nós estamos falando? O que é saúde bucal? O que é saúde? Né? Então nós vamos apoiar algo que é novo, relativamente novo para nós, no Brasil, e para o mundo inteiro. Os grandes movimentos internacionais hoje da saúde pública, o desafio central é esse, né? Como desenvolver modelos de saúde. Né? O OMS, a OPA, os grandes debates, né, internacionais, e no SUS, como debate nacional, quer dizer, como reforma da nossa saúde, passa por aí, não é? Então, se eu for trabalhar como apoiador da saúde, eu tenho que ter uma visão crítica, né, sobre o que é a saúde bucal, na sua concepção e na sua prática. Como é que nós vamos estruturar essa prática de saúde bucal, transformando ela numa política, né, local e regional e nacional. Não é? Aí eu partiria então do mais conhecido. Quer dizer, o conceito hegemônico de saúde é o de ausência de doença, é o que todo mundo pratica. Concordam comigo? Que é o que trabalha na faculdade, o que é ensinado, etc. Esse é hegemônico, é o que a gente dá conta de fazer, é o que a gente chega lá e vai fazer no dia a dia, né? Saúde como ausência de doença. Tem um outro conceito que foi bastante divulgado e quando a gente pega, às vezes, em prova e tal, é o conceito que todo mundo trabalha, que é o conceito da OMS. Saúde como completo, bem-estar físico, mental e social e não a simples ausência de doença. Ou seja, a OMS, em 1948, faz já uma crítica a esse modelo de ausência de doença, né, e tenta formular uma outra concepção para ganhar força no mundo inteiro. A ideia de saúde como bem-estar individual, né, ligado às suas dimensões sociais, psicossociais, né, e não apenas biológicas. Vocês acham que esse conceito efetivamente se viabilizou como prática? Aqui, no momento, foi um avanço. Uhum. Até porque ele remete, quando você fala em ausência de doenças, ele remete a todo esse quadro que você estava mencionando anteriormente, que não tem como fugir disso. E não depende apenas da ausência da doença. É integralidade, é habitação, é renda, é alimentação. Pois é, mas o conceito da OMS, ele é claro, é o completo bem-estar do indivíduo, né? Uma pessoa saudável, é possível um indivíduo ter um completo bem-estar físico, mental, social? Possível, né? Vocês agora, nesse momento, estão com um bem-estar um pouco mais comprometido, né? Estando aqui, assim, fora da realidade, sentada aqui, aquela coisa, né? Aguentando eu falando aqui. Quer dizer, o bem-estar já está um pouco mais alterado. O estado de saúde de vocês já está um pouco mais... Pode ser que esteja em alto também, né? Se estiver gostoso, nós estamos aqui trocando e tal. Então o bem-estar está modificado. Ou seja, essa ideia de um completo bem-estar físico, mental, social do indivíduo, se tornou uma boa intenção, mas não se tornou uma coisa viável na prática. Porque na prática não é viável você ter esse completo bem-estar. Agora, dos indivíduos que estão na sociedade aí, alguns se aproximam mais desse completo bem-estar, não se aproximam do que outros? Quem seriam esses indivíduos que se aproximam mais do completo bem-estar? Quem tem poder aquisitivo maior. Quem tem poder aquisitivo maior. Por que quem tem poder aquisitivo maior se aproxima do completo bem-estar? É relativo, né? Porque no caso mental... Mental é. A depressão é toda. Tem mais dinheiro, é mais coisa. É mais vulnerável a essas coisas. Aí eles falam que pobre não tem depressão. Então, o que está por trás dessa perspectiva de que quem tem mais poder aquisitivo acessa mais o bem-estar? Se eu estou falando de saúde como sinônimo de bem-estar, concordam comigo? Esse conceito diz isso, né? E se eu estou falando de bem-estar está associado a quem pode pagar, quem pode comprar, o bem-estar vira o quê? O que eu compro? Bem de consumo. Bem de consumo. O que é bem de consumo no mercado? Mercadoria. Mercadoria. Se saúde é bem-estar, bem-estar é bem de consumo e mercadoria, saúde vira o quê? Comércio. Uma mercadoria. Tudo é. Então, isso está no mercado para quem pode comprar. Concorda? Então, esse conceito da OMS, quer dizer, ele tem uma boa intenção, mas por trás dele está uma ideia, né, uma ideologia de uma sociedade de bem-estar, que é o padrão americano que foi se construindo ao longo, né, desse século XX, onde o bem-estar está ligado ao poder de compra das famílias, dos trabalhadores, etc. Ou seja, mas é uma ideia de que só quem tem esse poder de compra tem esse bem-estar individual assegurado. E aí reforça a questão do consumo enorme, né? Que eu estou lembrando da questão da indústria da estética, né? Por tudo que ela está crescendo, né? É pomada para isso, para aquilo. Mas é de você. É, aí uma coisa já está circulando, né? Novamente. Então, por isso que é fundamental a gente, muito isso que você falou, Marcos, hoje a gente fala qualidade de vida, bem-estar, quer dizer, parece que é natural, que é um conceito até avançado, assim, do ponto de vista da saúde, né, que está muito na origem desse conceito do OMS, mas ele tem muito essa vinculação com uma necessidade de criar essa necessidade de bem-estar, com uma necessidade de consumo, de mercado, para que isso possa gerar mais consumo, mais mercado, mais mercadoria, mais capital, e toda a lógica que a gente sabe do que faz esse sistema funcionar. Então, saúde, nessa perspectiva, é vista sobre a luz do consumo, né? E alimenta toda essa indústria que compõe o setor de saúde, de bem-estar individual, né? De academias, de clínicas, né, de estética, de uma visão de saúde, inclusive, silicone, por aí vai, né? E você vai criando, inclusive, um padrão de bem-estar extremamente individual, que é outro problema, né? Porque aqui nós estamos falando de bem-estar individual. Quando estou falando de bem-estar individual, eu não estou remetendo ao coletivo nem ao social. Estou falando do indivíduo, né? E aí, quando eu falo do indivíduo, é o indivíduo que pode comprar. Quem não pode comprar, vai trabalhar para ganhar dinheiro para comprar. Não é essa a lógica? Né? Quer dizer, a lógica liberal do mercado. Se eu não tenho condição de comprar, um emprego vai trabalhar, ganhar dinheiro para poder comprar. Então, todo mundo poderia chegar nesse bem-estar individual. Né? Só que não é um padrão acessível. Né? Ele só alimenta esses interesses do mercado. Então, se eu quero falar de saúde e bem-estar não como uma dimensão individual, mas social e coletiva, eu tenho que ver saúde em que sentido? Se não é saúde como bem de consumo nem de mercadoria, saúde como? Qualidade. Não. Qualidade de vida de quem? Hã? Não, certo. O que é hegemônico é a saúde como ausência de doença ainda. Né? Surge esse campo do bem-estar individual, como eu falei, mas muito ainda ligado a uma outra dimensão de consumo da saúde. Aí a prevenção muitas vezes entra aqui nessa coisa também. Na oncologia, o preventivismo serviu muitas vezes como uma nova mercadoria de consumo. Né? Os selantes e as que eu já falei, né? O próprio flúor e tal. Agora, quando eu estou falando de bem-estar social, eu estou falando de quê? Bem-estar social, não estou falando de indivíduo, estou falando do social, falando do direito. Né? Saúde não mais como bem de consumo ou mercadoria, mas saúde como direito da população, da sociedade, dos indivíduos, das famílias. Né? Então, a gente sai de uma concepção individualista de saúde, de bem-estar individual, né? De saúde apenas como ausência de doença, bem-estar individual, e começa a discutir saúde como um direito de todos, saúde como um direito social. Né? Não só um direito do indivíduo, mas um direito das famílias, das comunidades, um direito de todos. Né? Então, essa é uma dimensão fundamental disso aqui. É a primeira vez que uma Constituição define que a saúde é um direito de todos. Como direito social, em 1988, é que o Brasil reconhece legalmente a saúde como um direito social. Isso é uma coisa bastante significativa. Não é pouca coisa. Já que a gente vinha do quê? De uma tradição de saúde como mercadoria, como privilégio, né? Não de todos, mas de alguns. Né? Então a gente meio que rompe, pelo menos legalmente, com essa ideia de saúde como bem-estar individual para quem pode comprar, e adota uma prerrogativa de saúde como direito a ser conquistado, né? Um direito a ser trabalhado socialmente. Então a gente começa a ter uma outra perspectiva. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu já fui cobrado no uso de saúde e a pessoa chegou com o estatuto. Povo, ele é constituição, o direito do idoso que falou para mim, olha, está escrito aqui, ó, e está falando do programa de televisão, que eu tenho direito a ganhar a prótese. empresário. Para onde você me manda? Então nós precisamos correr muito, porque se ficar só prometendo e não ter, nós estamos atrasados demais. Viu? E botando como rei, porque você fica numa situação difícil, como é que você fala? Uhum. Você fala, ó, tá planejando, tá montando aí as equipes para poder fazer isso aí, então, mas está ainda muito craqueando, né? Então, isso que você falou é expressão, é uma das expressões dessa luta para constituir a saúde como direito. Vamos pegar um exemplo mais positivo, que aí você está trazendo mais para uma relação pessoal que você viveu, que todos os gestores, de certa maneira, estão vivendo hoje. Que expressa um pouco como é que a população ainda está vendo a visão dela desse direito, como é que o gestor também está se colocando na implementação desse direito. Aí é a relação do gestor com a população. E quando eu começo a falar dessa dimensão de saúde como direito social, como eu falei, saúde fiscal também como direito social, eu disse que aí a odontologia e o dentista não é o elemento central como a odontologia. Certo? Então, entra na história o usuário, a população, você mesmo citou, o gestor, o trabalhador, né, o profissional que está. Então, a saúde, como um direito social, ela é direito de todos e responsabilidade de todos. Cidadania, nesse sentido, a saúde está muito ligada à ideia de cidadania, ela não se faz por decreto, né? Quer dizer, não basta estar na lei. A lei é um passo. Agora, você transformar o que está na lei numa prática, que é isso, o indivíduo chegar e ter acesso ao serviço, ter acesso à prótese, né? Que é um componente da saúde, acesso ao serviço é um componente, mas também não é o único. E às vezes a população foca o direito à saúde apenas no acesso ao serviço, porque a própria população incorporou também a ideia de que saúde é só ausência de doença, né? Se eu vejo saúde só como ausência de doença, quem é responsável nessa lógica? O profissional. Então a população vai em cima do profissional. E aí, como ela vê saúde dessa maneira, ela não vê que ela tem responsabilidade também com a saúde dela. Ou seja, que ela individualmente, na família, na comunidade, ela tem que assumir responsabilidade também com essa dimensão da saúde. Né? Então ela fica muito numa postura de cidadania passiva, né? Quer dizer, que ela se vê nessa postura tradicional do Estado brasileiro também, das nossas políticas assistencialistas, ou seja, assistir aquela demanda pontual que a pessoa traz, mas não transfere para ela nenhuma responsabilidade. Né? Então, agora, vamos ver um exemplo positivo, por outro lado, que é a experiência do Programa Nacional de AIDS, que o Márcio até conhece bem, onde, se aproveitando, né, quer dizer, se ancorando no que está na lei, os movimentos, né, de pessoas que vivem com DST-AIDS, né, se organizaram e se constituíram enquanto um sujeito, enquanto força organizada, e foram negociar, quer dizer, foram para cima, né, do gestor, no sentido de pactuar uma política nacional para as DST-AIDS. Né? Quer dizer, o Programa Nacional de AIDS ele nasce muito em função dessa demanda da sociedade. Né? Tem, lógico, toda uma questão da doença envolvida aí, né, o impacto social da doença, mas no caso brasileiro, a presença, né, das organizações da sociedade para estruturar o que é hoje o Programa Nacional de AIDS é algo que não pode deixar de ser reconhecido, né? Ou seja, é a cidadania sendo efetivamente exercida de forma organizada, consciente, né? Quer dizer, é outra dimensão. Agora, lógico que para isso exige não só um gestor consciente, qualificado para a cidadania, mas exige também um usuário, né? Exige um processo de qualificação da população no sentido dela entender o que é saúde e o que é o seu direito de saúde. Não é? Porque senão a gente não exerce essa cidadania de forma qualificada e a gente não consegue fazer o SUS, na sua expressão maior, né, de saúde como direito, se tornar realidade. Não é? Ou seja, a gente fica olhando o SUS ainda por uma lógica de assistência, né, de serviço, com responsabilidade muito focada no gestor e no trabalhador, e vê o usuário só como beneficiário daquela política, não incorporando ele como um sujeito também responsável pela conquista do direito à saúde. Não é? Então, essa é uma expressão também fundamental para a gente trabalhar a Política Nacional de Saúde Bucal, né? Ou seja, se a gente olhar, se eu quero implementar a saúde bucal no meu município, eu tenho que ter este olhar, saúde bucal, como um direito de todos, né, e como uma responsabilidade do Estado, dos indivíduos, das famílias, ou seja, temos que compor, na verdade, uma articulação que passa pelo gestor, passa pelo trabalhador, mas também trabalha com a população. Isso não é pouca coisa também, não é? Porque, no nosso caso específico da saúde bucal, o componente odontológico ainda é muito forte, ou seja, a oferta de serviços, que é um dos componentes do direito à saúde, né, não se restringe a ele, mas é um componente, pela herança que a gente traz dos outros modelos, nós temos uma população ainda muito necessitada, né, demandante desses serviços, e ainda muito focada na assistência odontológica, no dentista, como o elemento central dessa ação, né? Então, até nós discutimos nesse simpósio que teve lá no Congresso Goiano, com o PUCA, um pouco da discussão foi nisso, assim, né? Quer dizer, em que medida as ações que estão sendo implementadas dentro da Política Nacional de Saúde Bucal ainda estão muito focadas no componente assistencial odontológico, que é fundamental, né? E em que medida a gente pode dar um passo adiante, né? Ou seja, em que medida a gente pode estruturar, de fato, esse serviço odontológico, mas dentro de uma concepção mais ampla de saúde, né? E aí tem um elemento que é fundamental, que eu falei no início para vocês também, que passa pela qualificação da equipe, né? Passa pela qualificação do gestor, do usuário e do trabalhador. E aí vocês todos relataram que nunca, para estarem onde estarem, né, que eles nunca tiveram uma qualificação, seja para gestor ou para ser trabalhador lá na rede, né? Ou seja, vocês nunca pararam efetivamente para discutir o meu objetivo maior, que é a saúde bucal, e como é que eu vou trabalhar no sentido de atingir a saúde bucal. A gente fica ali ainda numa prática assistencial odontológica achando que está fazendo saúde bucal, né? E a população achando também que está sendo, em certa medida, resolver todos os seus problemas, né? E aí a Evelyn estava dizendo a dificuldade de trabalhar com as equipes dela. E se vocês, que já estão mais à frente do serviço, né, já estão um pouco mais comprometidos com essa construção da saúde bucal, da política de saúde bucal, desse modelo, mesmo ainda sem uma qualificação, mas estão ali aprendendo no dia a dia, fazendo, né? E vocês vão aprendendo de alguma maneira a se virar, não é isso? Imagina os colegas que formaram nesse modelo, né, tem toda a visão odontológica centrada na doença, etc., né, por especialidade. Quanto é difícil para eles dar fazer essa passagem, né, eu diria, mudar a sua prática. Porque para ele mudar a prática dele, ele tem que mudar a concepção dele. Não se muda a concepção sem um processo de reflexão, né? Se o cara, por exemplo, às vezes acha que o SUS é coisa para pobre, que saúde é algo impossível, né? Quer dizer, ele tem uma série de conceitos e preconceitos, né, que sustenta a ação dele ali, focada naquela prática, que muitas vezes ele está insatisfeito com aquela prática, não está gostando daquilo, mas está fazendo, porque ele não sabe fazer de outro jeito, né? Então você vê um grau de insatisfação dos colegas e uma pouca reflexão sobre tudo isso que a gente está vivendo. E as pessoas parecem que estão num movimento assim, meio de inércia, né? Quer dizer, vão pela inércia mesmo. Ou seja, eles estão alienados, em certa medida, eles não estão conscientes do que está acontecendo por esse país afora, por toda essa discussão que a gente vem trabalhando já há algum tempo. Por quê? Porque nas escolas não foi feita nenhuma discussão com eles. Nos serviços, eles entram nas equipes de saúde da família, ninguém discute isso com eles. Né? Quer dizer, se eu venho para a saúde da família, fazer saúde bucal na família, a primeira discussão é essa. Quer dizer, se eu vou fazer saúde bucal na família, eu estou falando em quê? O que é saúde bucal na família? Né? O que é saúde bucal e o que é saúde? Né? Então, essa perspectiva passa por, como eu falei para vocês, o pressuposto da educação permanente, que é um dos elementos que estrutura a Política Nacional de Saúde Bucal. Então, nesse trabalho com vocês aqui, nós vamos procurar, fundamentalmente, pensar uma estratégia de como a gente intervir nessa realidade. Então, primeiro, conhecer a realidade, conhecer esses colegas, efetivamente, o que eles estão pensando, o que eles estão achando da vida, né? Quais são as suas referências, qual é a sua prática. E, à luz disso, pensar como é que a gente constrói uma intervenção regional e local que possa se aproximar, né, de todos os pressupostos da política nacional, que vocês vão ver, e que fortaleça a ideia maior do SUS, né, de saúde. Ou seja, estender a cidadania e o direito à saúde pela saúde bucal. Ou seja, fazer saúde bucal nessa lógica, em certa medida, é fazer direito e cidadania. Né? Então nós somos sujeitos disso, né? Nós profissionais. Agora nós temos que trabalhar isso como uma consciência, né, de cidadania dos nossos próprios, das nossas equipes. Né? E aí a gente, para fazer isso, tem que necessariamente refletir. Né? Quer dizer, nós temos que parar, fazer uma análise do passado, entender a nossa história, para ver onde a gente está e aonde a gente quer chegar. Né? Agora, não fiquem desanimados, porque nessa história eu acho que a gente está avançando, e avançando, eu penso assim, com alguns passos até interessantes. O fato da gente estar aqui hoje fazendo essa reflexão, eu acho que já é pensando isso para os nossos municípios, né, para a nossa região, já é parte desse processo, né? Já significa que a gente conseguiu, né, fazer toda uma construção teórica, uma reflexão, e já estamos numa fase de pensar como implementar isso na prática, né? E aí olhar para essa realidade e ver o que, que na prática está se fazendo. E eu tenho participado de outros trabalhos, assim, até nacionais, e fizemos uma experiência até também com o Márcio e a Rosângela participou, com o Programa Nacional de AIDS, que era um pouco nessa lógica de estruturar no país inteiro uma rede, né, na atenção básica em saúde bucal, que pudesse incorporar as pessoas vivendo com DST AIDS, tanto na oferta de serviço, mas também na perspectiva de uma atenção humanizada. Né? E aí fomos trabalhar isso com dentistas pelo Brasil inteiro como facilitadores, como apoiadores locais para implementar essa ação. E de princípio o pessoal diz, mas o dentista não vai responder muito a essa perspectiva, porque o pessoal tem uma visão muito focada, muito atrasada, não sei o quê, cheio de sinão, né? Cheio de preconceito que eles têm mesmo com a gente mesmo. Né? E assim, para mim a grande surpresa, assim, né, positiva, foi que por esse Brasil afora, quer dizer, tem muita gente pensando isso que a gente está pensando aqui, para além de pensar, experimentando, ou seja, fazendo coisas bastante interessantes, né, tanto na perspectiva da organização do serviço, né, odontológico, quanto nas práticas de saúde, ou seja, ampliando o seu universo de prática, né. E aí não é à toa que a gente está ocupando um espaço importante, né? Quantos secretários de saúde hoje não são dentistas? O Bel já foi secretário de saúde de Goiânia, né? Capital do estado, dentista. Ele sabe o quanto os médicos chiaram para isso, né? O quanto pressionaram. Ah, hoje nós temos dentistas, né? Temos as coordenações que vão se estruturando, né? Temos dentistas nos conselhos de saúde, né? Então a gente está fruto, eu acho, deste movimento que a odontologia vem fazendo, né? De uma análise crítica e de tentar se colocar nesse novo cenário, né, de construção do SUS. A gente está se politizando no sentido positivo de ter uma visão crítica, né? E ocupando os espaços fundamentais para essa história toda acontecer, né? Espaços esses que passam pelos conselhos, pela gestão e pelo trabalho, né? E pela formação também, né? E eu acho que a gente está indo bem nesse sentido, assim, de crescimento, né? Eu acho que isso tudo tem a ver, como a gente falou, com a crise desse modelo anterior, né? Surge primeiro como uma escassez de mercado, como um movimento, às vezes, individual e voluntário, eu buscar outras alternativas de sobrevivência. Aí eu vou lá, começo a gostar daquilo. Todo mundo meio que falou disso aqui hoje, né? Entrei meio sem saber e tal, mas achando que precisava entrar. Fui entrando, fui gostando, fui aprendendo a fazer. Quando eu vi, o dia mais feliz foi o dia que eu fechei meu consultório. Você vai com, assim, hoje, essa é uma coisa comum nas rodas, né? Ou seja, é uma outra perspectiva que se abre, de fato, né? Nós, de fato, estamos construindo um outro campo, que é mais amplo que a odontologia, que é o campo da saúde, é o campo da saúde bucal, e efetivamente passa por onde vocês estão, e onde eu estou, que é na universidade, né? Com todos os desafios, que às vezes eu vejo o pessoal dizendo assim, ah, mas no município é muito difícil a gestão, o espaço da gestão que eu estou e tal. Imagina eu que estou na universidade, com os meus colegas trabalhando esses currículos tradicionais, com alunos que vêm de uma população muito focada ainda nesse modelo curativista, de mercado, de consumo. Então, na verdade, os desafios são muito comuns a todos nós, nesse sentido, né? De fazer avançar essa lógica da saúde bucal. Mas outro passo importante que nós demos, tá, nesse período aqui, foi o processo de descentralização, né? E aí, de novo, onde vocês estão, quer dizer, estão aqui em função dos municípios aparecerem no cenário, né? Até então eles eram ignorados, né, como sujeitos da construção desse sistema de saúde. Tudo era muito centralizado, nos estados e na União. A partir daí, né, de forma descentralizada e participativa, ou seja, a comunidade é chamada, através dos conselhos, a pensar junto a questão da saúde, nós começamos a constituir os sistemas locais, os sistemas municipais e regionais de saúde, né? Então, é os 10 anos que vocês, a geração mais recente, está se ingressando, né? Está ingressando. E aí, né, com esses últimos anos, nós chegamos, segundo informação do PUC, a 15 mil equipes, né, de saúde bucal na família, e todas elas vinculadas aos municípios, né? Então há uma massa, né, de profissionais que entram nesse processo a partir da descentralização, e com estruturação desse modelo descentralizado, saúde da família, né, que vem nessa época aqui de 94 para cá. Programa de agentes comunitários, PSS, como modelo de estruturação da atenção básica, ou seja, a base do sistema. Ou seja, a base da saúde bucal e da saúde como direito acontece no nível local, né, na sua expressão mais importante. Então, por isso, os municípios se sentem, ao mesmo tempo, como sujeito, mas se sentem também muito pressionados, né? Porque aí vem o ônus e o bônus, né? de ser responsável. Até quando o Estado assumia tudo, o município só pedia, né? Agora não, ele tem, ele recebe uma parcela, tem que entrar com uma parcela. E uma crítica que é, é importante, que nesse processo de descentralização, muitos criticam isso, dizendo que houve uma responsabilização muito grande dos municípios, né, para assegurar esse direito à saúde, e pouco recurso, ou seja, o recurso não foi suficiente. Essa é uma fala comum entre os gestores municipais, os prefeitos, etc. Né? Daí a ideia da regionalização com a possibilidade de você aliviar a pressão, né, ou focar, desfocar muito do município e tentar achar soluções cooperadas, né, entre municípios. E o nosso projeto tem esse desenho, ou seja, a ideia é de que a gente construa não só uma ideia para o município, né, do ponto de vista da saúde bucal, uma estratégia para o município, mas de maneira que essa estratégia ela se articule regionalmente, né, para então a gente pensar que às vezes a solução para alguns municípios passa não por uma solução isolada, mas por uma solução consorciada, né, uma solução cooperada, ou que a solução da região passa necessariamente por uma ação articulada entre o DF e os municípios, o ENS, a Secretaria de Goiás, com o DF e os municípios, né? Então isso está sendo, de alguma maneira, gestado, né? E o trabalho que a gente propõe com vocês tem essa dimensão com o recorte da saúde bucal, né? Como é que a gente constrói essa perspectiva para o município e para a região, né? Aí vem então fundamentalmente o sujeito apoiador que serão vocês, né? Porque, de novo, não dá para nós da academia, ou para o Ministério da Saúde, ou pro mesmo para os estados, fazer isso de longe, sem a participação efetiva dos municípios, dos atores que estão envolvidos, né? Então, a lógica toda passa por aí. Deixa eu só... Aqui é um pouco do que a gente já falou da... Quantas horas? 15 para meio-dia. Tá, eu vou só dando espaço para isso aqui, mas nós já falamos só para reforçar, para a gente parar por agora. Está claro para vocês, então, essa perspectiva do que é ser o apoiador, né? Quer dizer, dentro da política de saúde bucal, né? Nós vamos falar mais ainda dessa perspectiva do fazer da saúde bucal. Nós vamos ainda avançar, eu sei que vocês estão ainda assim, vamos pegar umas manhãs, hoje à tarde, o pessoal do departamento vem falar da política, dos pressupostos, né? O que estrutura então a política de saúde bucal, as ações que estrutura, para a gente pensar isso já com uma dimensão mais concreta. E amanhã de manhã a gente vai ver um pouco de experiência também municipal, de um fazer que pode ser diferente na lógica da saúde bucal, que muitas vezes não é feito, que já está muito focado no modelo anterior, né? Então, o exercício nosso, ele é muito de fazer as reflexões e depois vocês irem a campo, trazendo a realidade de vocês para um outro momento, a partir da realidade, a gente já começar a pensar estratégias, né? Então, isso aqui eu já falei para vocês, quando está focado mais na formação, né? Formar para a saúde. Saúde como viver mais e melhor, viver mais e melhor é direito de todos e responsabilidade das pessoas, família, governo, empresa, das profissões. E aqui a Constituição, né? A saúde, direito de todo cidadão, figurado pelo Estado, através do conjunto de condições de alimentação, moradia, educação, trabalho, meio ambiente, bem como acesso aos serviços de saúde. Então aqui efetivamente se constitui o que a gente chama de um conceito ampliado de saúde. que é, além de acesso aos serviços, ligado a um bem-estar social, a condição de moradia, renda, trabalho, etc. Então, além da oferta de serviços, como é que a gente pode, para fazer saúde bucal, atuar neste campo, né, de promoção da saúde? Como é que a gente pode articular políticas intersetoriais? Como é que, às vezes, dentro de uma ação de meio ambiente, a gente articula a saúde bucal? Como é que a gente articula a educação e a saúde bucal? Então, são várias dimensões que compõem essa prática nova, né? Que aí a gente vai poder trabalhar um pouco mais também sobre isso, né? Mas eu queria que vocês fixassem que esse é o conceito brasileiro, né? Quer dizer, esse é o nosso conceito de saúde, que é legal, que é o que deve nos orientar o tempo todo. Saúde bucal é isso aqui, né? Ela é orientada neste conceito. A política está orientada neste princípio maior, né? Então é isso. Acho que para hoje a gente, agora de manhã, a gente ficaria por aqui. Queria que vocês, eu falei muito, queria, não sei se vocês querem expressar alguma opinião ainda sobre tudo isso. Podemos ir almoçar para voltar às 14h. Então é isso, gente. Aí nós vamos. O Márcio chegou e o Luciano se apresentar. Já estruturação da política, dos protocolos, etc. E no geral eu acho que isso aqui vai parar na gaveta. Para quem não conhece aqui, aqui nessa quadra tem restaurante, tem um restaurante chinês e tem no final da quadra restaurante.